7-19-35, obrigado. Obrigado. Salvador, Oxanero, vem a 251 na Dael Leda Brite. É 251 no contato radar, sobe o nível 360 na saída da El. Na saída da El. Senhor autoriza a plana Leda? Livre. Obrigado. Salvador Aviança, Alfa Bispo Papá, informando o término do reboque, estacionado na ponte número 5. Obrigado e bom dia. Gente, bom dia. Oxanema é 251, chama Recife, frequência 1251, secundária 13325. Recife 251, 3325, Oxanema 251. Galeão, autorizado nível 360, pesou 10, decola pistão 0, curva direita da Eulida Bridge, controle 11935, 5525, 1961. do Alfa Yankee Tango, bom dia. Bom dia, prossiga. Alfa Yankee Tango solicita autorização de reboque da aeronave do pátio 3 para o pátio principal Finger 3. Zato, intacto. Cliente, obrigado. Ok, corrigindo, autorizado início de reboque, chame no término. Bom dia, 1865, desça para 4 mil pés, o ajuste no 0 no 5, chegada bom. táxi 191. Salvador, tanto 3 do 71. Prossiga. Sente da informação eco, sobre autorização Guarulhos. Pronto a cópia. Pronto a cópia, tanto 3 do 71. Autorizado Guarulhos 360, Zulu 16, decola pista 90, curva direita da Euleta Bridge. Chama Salvador em 11935, 5535, confirmando o transponder 5535, 3171. Autorizado Guarulhos 360, Apesulu 16, decola da 10, curva direita, da Euleta Bridge, transponder 5535, controle 11935, da 3171. 62, chame pronto. Bom dia, Golo 961, para o táxi 184 ao bordo, 3 horas e 54 de autonomia, alterna para não. Limite táxi, pátio de alfa, ponto espera 295, 1015. Este pátio de alfa, ponto espera 1915. Deixa o nível 050, chegada Ponte. Yeah. Pedro Salivo GLS, boa noite, 65. Afirmativo no 865, descendo para 2000, reporta estabilizado. O ajuste permanece no 0 no 5. 1015, reporta estabilizado, no 865. O 961 está modulando a frequência de controle. Ok, eu falo para você aqui. Prezado Confins 340, Zulu 16, decola pista no 0, curva direita da Euleda Bridge, controle 1935, 5537, 4040. Oi, Salvador, bom dia. Poderia confirmar a sequência da torre, por favor? 1895. 1895. Torre Salvador, bom dia, igual 91, ponte 0 no 0. Alinhar e decolar, o vento variável para ganhar. Tá, tem que tiver a decolar igual 91. Estabilizou no 865. No 865, cheque o 3, completa final, torre 118, decimal 95. Foi 95, obrigado. Salvador, bom dia, 1865, gol final 0, baixou, tá bom. Continue, agora está limpo. Cheque 3, pouso autorizado, variável 3915, chumbo. Repouso com nós, né? 9-1-1-3-4-19-35, boa viagem. 1935, bom trabalho. Controle, o 1961 vai passar 1000, certo. 9961, contato radar estabelecido, sobre o nível 360, seja da El. Seja da El, 360 autorizado, 9961.